Calcinha Preta. Um pedaço do meu coração na estrada ficou e o vento levou. Sente a falta de você. Calcinha Preta. Não sei por que você fugiu de mim. Mas você me esquecer. Toma cuidado, seu coração vai aprender o que é paixão. Toma juízo, cuida de mim, entregue o jogo, melhor assim. Toma cuidado, seu coração perder. Meu corpo sente a falta de você.